Aquele abraço vem, vem, vem. Mais uma vez com um pacote genial. Pra essa gente que é fora do normal. E manda, e manda, e manda, e manda. Balança aí, balança. E manda, e manda, e manda. Balança aí, balança. Mas essa dança é tão gostosa, maravilhosa, apetitosa. Mas essa dança é tão gostosa, maravilhosa, apetitosa. Eu dou com pai nessa onda, venha pra cá. Se divertir, se esbalar. É pagodão, é na madeira, suengueira, quebradeira. Não sacaneia. E venha pra cá. Catuca, catuca, catuca, catuca. Aquele abraço vem, vem, vem. Vem catuca, meu irmão. Mais uma vez com um pacote genial. Pra essa gente que é fora do normal. E manda, e manda, e manda, e manda. Balança aí, balança. Pra cá, catuca, catuca, catuca, catuca.